끊어져. De uma hora, quatro vidas, rumo 11, mantendo 1.010, aeronave, carona, sossegado. Sabe a certa. Uma zero, deixa para 1.510, vamos então uma posição certa, essa uma zero. Para o Ajustado padrão, vai encontrar na versão terminal. Cliente ou Suíça, autorizado o táxi até o ponto de da papá. Suíça ou papá, Zito, confirme para todos. Charlie, número 2, de rádio. Próxima, próxima, de aeródromo de José Caparica. Nosso contato número 345 para a sentido de tráfego, ok? Autorizado, final do 17. Aguarde o presidente. Vista Fox City. Autorizado, site, até o ponto de da papá. Até o ponto de no 0113. Paulo Gráfico, posição de 1 hora, 6.6 milhas, 1 oeste, mantendo o Rio Pé, jornal de 32. E essa é o meu, autorizado em posição 7, vento 090 graus, 1 passo nós, comprei de baixo. Agora volta para o lado do nosso lado, aprovado ao curso de passagem. Gente, direto até o meu. Seu uísque decolado 27, a vertical para o Chapon, chama o controle Salvador 1, 20, vítima 8. Vertical para o Chapon, 208, graças a Deus. Valeu. Salvador Azul 4060, via dentro. Direto até o meu, sou aos 28, autorizado deve prestar que seguir a pista, então nada bem, estou com a minha família. Azul 4060, minha aproximação, informo o tráfego do helicóptero decolando do passo 5, comprou a norte, não vai ter na aproximação, tráfego posicional à direita. Charlie 310, mantendo o litoral sul, no meu pé, dentro da aproximação. Aguarde a autorização de pouso. Aguarde a autorização de pouso, 4060. O Charlie passando, decolado aos 2 nós, troca tanto de pouso. Estamos controlando 2008. 1208, muito graças, ele está, bom dia. Autorizado a alinhar, uma tecalicera 17. Controle de Salvador, o Papa Romeu, o Charlie Alfa-Tango. 15, vou falar que você guarde para o táxi. Pode, meu pai, Tango. Arcos, missão no 0, dentro 0, 9, 0, grau, zona 619. 5, posto, azul, 4, 0, 60. Gráfico, posição de 11 horas, 17 milhas, rumo sudoeste, mantendo zona nível 065 para nível 085, aeronave Charlie 290. Oeste, gráfico, posição de 1 hora, 14 milhas, rumo nordeste, zona nível 160 para nível 100, aeronave Charlie 70. Chegada a Ponte, voo direto Ponte para a chegada, estou 5903, desça inicialmente para o nível 060. Boa noite, para o pai. Tio, me apresente o meu direto bom. Isso fala tráfego posição de 2 horas, 5 milhas, sobre voo da ilha de Caparica, lá em Aeródromo, batendo no 10, a nave está no 1, se quiser. Fox 30 graus em metros de nós. Frequência 199 decimal 8.

Fox Beetle, passa nível 180, chama agora o centro, receio, frequência 1028, decimal 35, alterna 1025, decimal 1, boa viagem. Bravo, Lucas Dias, família 240, condições de cruzar a milha 1-0-0 antes de 5 milhas. Foi direto, Elefa, mantendo inicialmente 3 mil pés. Esse mantém a nível 070, serviço ontem sobre SAP, 1962. O Itiru. Negrão, eu tenho reposicionado à esquerda. Passará a missão para trás de piloto. Isso, por Salvador, esquadrão Júnior, na base, o Agicom está sendo embaixado pelo trabalho. Esquadrão, João tem 20 pecados, autorizado com o sítio no 0, vento 090 graus, zona circulante. Agicom está sendo embaixado. Utilizado o pouso na sessão 0, 0080 graus, 159. Trocado 3, seu baixado travado. 7704, eu tenho a cabeça LF, pela esquerda até 3,00, e fazer 3,000, 5,00. Compass 4, trabalhar e gravar. Compass 4, utilizar pouso, então no 0, 0, 9, 0 graus, vamos continuar. Compass 4, no pouso. As espadas, trem baixado e gravar. Espadas, identificado, utilizado pouso, no 0, 0, 0, 9, 0 graus, vamos continuar. As espadas, identificado. Espadas 2, trem baixado e gravar. Espadas 2, 20 pecados, utilizar pouso, 0, 0, 9, 0 graus, 5 lá. Espadas 2. 3 a 0, estou sendo com 0, 1, 2, 1. 3, utilizar pouso, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 graus, 0, 0, 0, 0, 0. Fazer até passar de sapato, o autorizador com o direito de pegar na terra, a partir de 5 graus. 5 graus. Fazer lugar em cenário, que eu tenho uma tela de 3 graus, a partir de 5 graus. Fazer a frequência 119, decimal 8 graus, 119 na deixa. Então, autorizado chegada com o de 1, desça via para nível 070. Isso é o sino 0013. Está passando o pouso em Limar ou pouso na terceira do teste? Em Limar, ué. Ciência, pode estar controlado, o registro é 0013. Está passando o controlado, é? Não, não, acho que ninguém é, só não sabe se pode dentro.

de voo na 962. Qualquer um dos cinco, vento 090 graus, o número de chão. Pode trocar uma campanha de verão no 5-2 e uma campanha.